question. Ei, brother, será que ficou cego pra não ver o que aconteceu? Que parte do levando gaia que você não entendeu? Fez de cama a porra da mentira, agora vai ter que deitar. Eu acho que vai ter que flagrar pra poder acordar. E ai, ai, ai, que dor do cacete. Ferida de chip não resolve com band-aid. E ai, ai, ai, ai, ai, ai, ele tá levando gaia com entregador de gás. Ai, ai, ai, que dor do cacete. Ferida de chifre não resolve com band-aid. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ele tá levando gaia do entregador de gás. Ei, brother, será que ficou cego pra não ver o que aconteceu? Que parte do levando gaia que você não entendeu? Fez de cama a porra da mentira, agora vai ter que deitar. Eu acho que vai ter que flagrar pra poder acordar. E ai, ai, ai, ferida de chifre não resolve com band-aid. E ai, ai, ai, ai, ai, ai, ele tá levando gaia do entregador de gás. E ai, ai, ai, que dor do cacete. Ferida de chifre não resolve com band-aid. E ai, ai, ai, ai, ai, ai, ele tá levando gaia do entregador de gás. E ai, ai, ai, que dor do cacete. Ferida de chifre não resolve com band-aid. E ai, ai, ai, ai, ai, ai, ele tá levando gaia do entregador de gás.